boas tardes, ou boa noite, ou... Já estragaste esta merda toda. Ou cumprimentos, como coisa, vá. Então, mas vá, qual é que é o programa que vamos até analisar hoje? Tem calma, que ainda agora nos sentámos, quer, tipo, fala para mim para as pessoas e ao povo, quer, este gajo... Caralho, puto. Também anda-se para morrer, está cheio de música. Pronto, dentro, vamos então introduzir aqui ao Timóteo. Eu introduzi aqui este programa que é de. Como é que é? O Félix? É o quê? É do Edgar. É do Edgar. Fala, mete lá um conhe de som. Isto aqui cheira-me que vai aparecer tipo as missas ao domingo. As missas? Mas se é difícil fixar o momento preciso. O movimento sutil do espírito em que este. Ah, engraçava a voz para mim já. Este Jorge. De tantas vezes ela levanta a cabelo, caralho. Está a revitar a voz, ó. Parece que. Estás a crescer para quem, caralho? Caralho, Stefan, havias-me falar assim aos anjos chapados. Mas esta merda do programa não começa com uma música, ou caralho? A partir de agora vemos todos a falar assim no programa. O suicídio é apenas a confissão de que a existência não vale o quê. A existência não vale o quê, caralho? Este John já me está a falar. Ora, malta que faz destas merdas, isso é que a existência não vale a pena, caralho. Existência, caralho, parece para falar para um juiz, ou caralho. Mas este John também está. Isto aqui é convidar os jovens ao suicídio, de certeza. Este John aqui, não sei, foi do armário, deve ter 15 anos e deve estar aí todo cheio de filmes na cabeça. Cara, atenção, este bocado. Ah, pito, sai, mas é atrás da cortina e creio que começa a mandar aí, mas... Foda-se. Mistério. Da fé. É um mistério. Este programa está cheio de mistérios. Isto é mesmo para um gajo se matar, cortar-me o spoil, só porque deixa lá isso, cara. Este John aqui é mesmo aqui não anda bem, pá. Este John aqui não anda bem. Ele deve estar aí em alguma cena, alguma deparção, ou caralho. Para chamar a atenção, pronto, no fundo é isso. Se calhar, ó Pito, se John quer chamar a atenção, diz estou aqui, o caralho, amem-me, deem-me amor, deem-me... Ó Pito, deem-me atenção, e o caralho. Ei, cona da mãe, foda-se. Estás a ver? Não está, ó Pito, uma coisa não joga com a outra, estás a ver? Mas o que é esta merda? Este bacana está todo frito. Homem, e como qualquer olha, que é esta merda? Mas olha que o gajo puxa aqui umas referências. Está a falar da filosofia. Sabes quem é este gajo? Quem é que é? João César Monteiro, puto. É, pois. Não é? Não é? Pois morreu. Também é outro abrasado dos cornos, portanto encaixa a varila. Olha, a única coisa que encaixou aqui. Oh puto, isso te parece a Madre Teresa de Calcutá, oh puto, esse som agora aqui. Posso peregrinos de Fátima, país a Fátima. Oh puto, não gosto com essas merdas, caralho. Então, as pessoas têm opções, caralho. Então, se querem ir a pai a Fátima, vão em mais nada. Oh puto, agora vais-me queres-me a mim agora fazer acreditar nessas merdas, oh puto. Mas se não acreditas, tens que respeitar, caralho. Que há quem acredite, pá. Fátimas e o caralho. Se queira, olha estes gajos, mano. Pito, quem não deve não teme, caralho. Quem não deve, estás a entender? Isso é o meu lema de vida, toda a vida foi assim. Quem não deve não teme, assim meu puto. Não sei que tenho o meu lugarzinho, sabes aonde é que eu tenho o meu lugarzinho? Ali a ver o Benfica mais logo. Isso é o que eu sei que tenho o meu lugarzinho, caralho. A ver o jogo da bola, quando lá chegares depois à porta em cima, que estou a dizer, até olha, o que é que andaste a dizer lá em baixo? Vás lá chegar à porta em cima, não disse nada, nem o caralho. Vás te chegar. A minha vida longa por muito pá, mas isso é tortura. É uma beca tortura, deixa-te ficar aqui. Ah, vá lá, cara. Sim, fadinho, senhor, aqui era. Se fosse. Isto é fadinho? Tu não ouves, cara? E cona da mãe. Assim, está bem, cara. Com um tintola a acompanhar. Opa, ele anda para se matar, mas olha que o gajo ainda lhe deu aqui. Isto é som para tu te matar. Se fores a ver bem, é som para tu te matar. Está mal e até... Isto é nosso, cara. Isto é nosso, cara. Isto é nosso. É o sofrimento. Por acaso, os portugueses têm esta aura de um povo sofredor. É que o Kezenda lá os Tonis Carreiras e o caralho, pito. Se fores estas merdas, e pensas que ele não toca também a mal e caralho. Ele sabe bem o que é que toca também. Também toca a mal. Ó puto, olha aqui. Este som transpira cultura, ó puto. Ouve bem. Transpira a emoção, transpira a tristeza, transpira a tristeza. Também, o fado também é significador, Pito, e se calhar é por isso é que sabes o que é que quer dizer fado? O fado quer dizer destino. E já te disse qual é que é o meu. É ali a ver o jogo do Benfica, mais daqui a nada, vai dar o Benfica, caralho. A voer-se e a fumar-se como tu fazes, um fadinho, ao fim do jogo. Depois de um gajo já está entornado com já umas linzitas e o caralho. Já está ali, este gajo bebe como ao caralho, Pito. Olha, tem este gajo aqui, uma grade mini, isso por dia, caralho. Ai, a chorar, e o caralho, meter bacanas a chorar. Oh, mas havia de meter. Oh, não há aí uma coisa para meter legendas ou cá? Porque eu curtia perceber o que é que estão a dizer. Caralho, se me foda, mano. Oh, pito, esse não curto estas. Oi, já te estou a dizer, se é para estas merdas, eu não faço isso, caralho. Eu quero que sejam merdas olha, que isto é a música do Batatuna. Então, Esta aqui foi a entrada do Batatinha. É do Tommy Jerry. Tommy Jerry, é. Tommy Jerry. Por acaso gostava desses desenhos animados quando era mais pequenino. Eu também curtia. Gostava. Quando eu também estava sempre à espera que o rato, que o gato fodesse. Olhasse para a olha. As palavras engraçadas. Já estou com uma broa do caralho e já nem consigo falar, nem abri os olhos. Ainda vou, mas é contra o suicídio. Palavras. Amanhã acordo com os cordes na mesinha de cabeceira. E com a voz toda fodida. Deixa lá ver o que é que o gajo está a dizer, a ver se diz alguma coisa assim mais interessante ou assim. Exato. Não tens nada para dizer. É só as palavras. As palavras de suicídio. Este John aqui, também digo-te já, que este bacana aqui deve pensar que é o rei do mundo, sabes porquê? Porque está aqui a dizer tipo ao pessoal assim, e a meter merdas em estrangeiro, caralho, como que chamar-nos de burro, estás a entender? Tu da outra vez estavas meio a gozar por causa de aprender palavras e depois andar sempre a dizê-las. Ouve aí o que o bacana está a dizer. Já era. Oi, para lá aí que eu estou-lhe a dizer uma cena, cara. Diz lá, tem, vá. Mas um gajo já não pode aqui falar, ok? Vá lá, diz lá, cara. Estavas a dizer aí, agora o Timóteo, que era, prende palavras novas, andas logo aí a vender, sempre para vender o peixe. Oh, caralho, mas a notícia já, cara. Foda-se, tira daí a mão, homem. Caralho, olha aqui. Acaba lá de falar, que a cona este da mãe, cara, aprendi a foda na cona, pá. Este daqui é um pseudo-intelectual. Sabes o que é isso? Um pseudo-intelectual? Um pseudo-intelectual. É um broche. Isso para mim é um brush. Eu também acho que é isso, ó Pito. Pronto, eu também não sabia dizer de outra então, forma. Mas vê lá o que é que ele quer dizer ao pessoal. Vê lá anda se ele lá, quer dizer merda. Lá, estás aí à rasca. Mete lá aí. É um problema filosófico verdadeiramente sério. É o suicídio. O suicídio é um problema. Se a vida merece ou não ser vivida, é responder a uma questão fundamental da filosofia. Eu acho que o bacana estava constipado quando fez este programa. Está com os narizes tapados, ó caralho. Mas olha, e fica assim, é quando lhe carrego. Estás a ver, bebo uma gradezita de minis, vai uns bagacitos, filme um maço de tabaco, ou estou assim a falar. Cara. E se é verdade, tal como Nietzsche quer, que um filósofo para ser estimável deve dar o também exemplo. Também tinha lá um Caniche em casa. Avalia-se a importância desta resposta. Visto que ela vai não, Pito, este bacana aqui está-nos aqui a tentar entrejar. É Saramago, oh, Pito, olha, deve ser para lá Saramago. Essa merda, se faz favor, para lá essa merda. Este bacana está-nos aqui a tentar entrejar, a tentar nos impingir situações e sabedoria. Sabes e, o que é que eu vos digo? Queres o que queres que eu te diga o que é sabedoria? Sabedoria rural, oh, Pito, aprendi esta ontem. Olha. Tive depois de já estar grog, estás a ver? Já estava. Ontem já estava completamente grog. Já queria-se carregar no outro gajo e tudo. Embora, ainda lá fiquei. É violento como os cornos, este gajo. Ainda lhe puxei para as golas, caralho, disse logo. Como é que está metendo as merdas? Olha aí, estás uma caralho, cabeçada nos dentes dele e que ficas logo aí arrumado. Mas pronto, opa, já estava grog e o caralho, até o que é que me lembrei? Veio-se-me à cabeça porque sou um gajo relativamente criativo, estás a ver? Sempre tive um contacto, inteligente. Um contacto um com o outro mundo. Então, pronto, este bacana gosta de vir para aqui dizer cenas, mas eu é que realmente já tive um contacto com o outro mundo quando apanhei aquela cirrose e o caralho, tive quase a bater as botas. Yeah. Eu já lá tive. E até lembrei-me do quê, ó Pito? Fazes uma cena, uma situação que é, estás a ver os provérbios, os nossos dizeres portugueses. São os provérbios, caralho, isso é sabedoria. Isso é a sabedoria rural. Até vê lá se tu curtes este jogo que eu inventei. Ok. Então, lá. Tens os provérbios, estás a ver? Mas no fim de cada provérbio, estás a entender? Metes, substituís-o pela palavra que. Estás a entender? Que? Vou-te dar um exemplo. Por exemplo, grão a grão, enche galinha ao que. Estás a entender? Por exemplo. Outro. Então deixa-me lá para experimentar também. Para experimenta lá. Como é que era a outra? Então, mais vale um pássaro na mão do que desde Niku. Esse realmente, estás a ver? Isto estás é sabedoria, porque isto realmente é verdade. Que... Mais vale um pássaro agora na mão do que desde Niku, caralho. Que anda sem para se matar, e agora este gajo é que anda a falar dele. E o caniche. Queres que eu imite uma beca esse bacana? Esse palavras também. Tá, tio. Faça assim, agora vou-te dizer um provérbio com voz grossa. Mas agora tem que ser com a voz do gajo. A fazer points. A fazer points. Queres ver? Um provérbio fixe agora também. Quem casa, quer que. Verdade. Completamente verdade. Casa roubada, trancas no cu. Exatamente. Quem tem boca vai ao cu. Abril, águas no cu. Águas do cu. Águas cu. Águas... Em abril, águas cu. Águas cu. Deixa-me aqui assim pensar em mais alguns. Pá, só assim para curtir um conhinho. Então, mas eu, por acaso, acho que este jogo é interessante. No São Martinho, tu vais à adega e provas o cu. É pá, isso já estás. Também tens um broche, cara. É tens nada, essa merda é que está algum tino, caralho. Não, coisas mais sei lá, a cavalidade no solho ao cu. Exatamente, para vai lá no solho. Que é uma beca a situação que é água mole em pedra dura, tanto bate até que cu. Pronto, também não é assim dos melhores exemplos, mas... Deixa eu ouvir-me um bocadinho. São evidências sensíveis ao coração, mas é preciso aprofundá-las para as tornar claras ao espírito. Se pergunto a mim próprio como decidir se determinada interrogação é mais premente do que outra qualquer, Concluo que a resposta depende das ações a que elas incitam. Este gajo parece e que o senhor parece um orangotango a falar a Pitstock. Olha, agora pois este de certeza que vem uma música de um disco, ó Pito. Já está tudo falido. Consegues ouvir? O está, grão. Olha aí o grão. Isto grão. Estás a ouvir o grão. Olha o grão. Isto é mesmo para morrer-se completamente para a vida. Aqui cara. É quando já deve ficar em casa, completamente a morrer-se para a vida. E já vou aqui mandar uma caixa de comprimidos que já fica aqui a espumar pela boca e o caralho. Sabes o que é que eu te digo? Em terra de cegos, quem tem olho é cu. Lembrei-me agora. E bem lembrado, que era. E é que isto faz todo o sentido. E é um bocado, isto aqui define um bocado esta emissão. Estás a entender? Em terra de cegos? Quem tem olho é cu. Quem tem olho é cu, opa. Mas a mais baril para mim ainda então, é do grão a grão. Melhor, e chega-lhe ao cu. Ou então melhor para encerrarmos a emissão. Oh puto, esta aqui, que eu também sei palavras. Isto é uma redundância. Também sei palavras, estás a entender? Matão. Olha, isto é. Quem tem cu, tem cu. Chipo. Se queres ver.